Sei o que ela pensa, diz que já vai. Faz o seu jogo, mas quer que eu vença. A mina é densa, intensidade. E eu gosto quando ela dança. Tenta, a sorte com ela ostenta. Um olhar de maldade, depois se esconde. Ignora o que ela não quer ver. Diz que eu me acho, fala bem baixo comigo, ela quer se perder. Eu vou realizar sua vaidade. Ela diz que só fuma comigo. Procurou sua metade, sua vida inteira. Hoje esquece essa porra e dorme comigo. Esquece os antigos que estão no seu pé. Eu e você, sei que você quer. Trago o antídoto, falo no ouvido, quer ver? Vem ser minha mulher, ela é que nem eu. Ambiciosa, poesia de rua. E odeio que eu sinto a maldade do mundo como se fosse minha e sua. Então vem, viveu o que não viveu. Comigo sentiu o que não sentiu. Só pra tomar aquilo que é seu. Ela diz que já vai. Dou razões pra ela ficar. Que a noite tá só começando e eu não tô com pressa de vê-la acabar. Você diz que vai embora, mas eu sei que vai ficar. Vou te convencer com mil motivos. Vem me entorpecer sem meu alívio. Você diz que vai embora, mas vou te fazer ficar. Tá se fazendo de difícil, mas vai se render, perder o juízo. Então tá, sem me enrolar. Embora a mina pode se adiantar. Ouvindo boom bap do meu quarto, escrevendo rap, apertando rec. Ela vem criticar, quer mostrar que entende. Ela vende o seu peixe, me surpreende. Ela compreende, eu me queixo, ela sente. Dividindo o peso do corre comigo, é quente. Ela tende a cair na rede. Vai lá, não, não pera. Mina, vem cá, vamos desenrolar. Sei que era bom, tô no custo a tentar. Bom que ela é tímida, eu sou meio atentado. Tão bom, eu e ela junta, Cê tá sempre certa entre a gente, Mas tudo bem, sem medo, sem ego, sem trauma. Eu sou bipolar de mente, sã. Sei que nem sempre eu soube agir. Com a razão, mas hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem. Você diz que vai embora, mas eu sei que vai ficar. Vou te convencer com mil motivos. Vem me entorpecer sem meu alívio. Você diz que vai embora, mas vou te fazer ficar. Tá se fazendo de difícil, mas vai se render, perder juízo.